andrecedesmoral.com.br. É que pensei que nunca mais iria sofrer assim. Ser enganado por você que jurou tanto a mim. Um grande amor que foi levado por uma traição. Eu tô largado, tô sofrendo por alguém sem coração. É que pensei que nunca mais iria sofrer assim. Ser enganado por você que jurou tanto a mim. Um grande amor que foi levado por uma traição. Largado, tô sofrendo por alguém sem coração. Eu tô no bar bebendo com os meus amigos, chorando e dizendo quero você comigo. O dono do bar já vendo meu sofrer, guardando a cachaça pra eu não morrer. Yeah. Eu tô no bar bebendo com os meus amigos, chorando e dizendo quero você. Mas iria sofrer assim. Ser enganado por você que jurou tanto a mim. Um grande amor que foi levado por uma traição. Eu tô largado, tô sofrendo por alguém sem coração. Eu tô no bar bebendo com os meus amigos, chorando e dizendo quero você comigo. Andrés Cedeiros, o mural de Ico Ara.